caso é o 3520. 520, bom dia, Aracaju, no 190, pronto, cópia. Pronto. Autorizado, Aracaju, nível 190, decolagem pista 10, após primeira curva, vai à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju, o controle opera em 1, 19.8, aciona 5461. 190 para Aracaju, na decolada 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, 5461 é o transponder, 19.8 controle, o TAM 3520. Protegimento correto, chama pronto, pushback, acionamento 3520. Vai chamar 3520. Salvador, muito bom dia, boa noite, Ronzinho, informação Bravo. 896, desce até o 050, direto de TAP, essa identificação. Direto de TAP, desce ao 50, boa noite, Ronzinho. 8116, após Itape, prossiga para 2000 pés, o ajuste em Salvador, 10013. Reporte ponto estabilizado. Positivo, então 1013, após Itape, livre baixar para 2000, reportaremos estabilizado no 8116. Para o posicionamento 35317, estamos na cor positiva. Autorizado, 5317, chama pronto para o táxi. Chamará para o táxi 35317. Controle Salvador, bom dia, Azul 4178, desce a 1150 na Mari. Azul 4178, desce até o 050, a chegada é a Mari, a sua identificação. 050 na Mari, nós somos o tráfego número 1. Número 2. Seria postado lá na frente de Itape. Itape autorizado. Obrigado. Para o táxi 35317 com 105, 3 horas e 50, alternando São Luís. Usado táxi direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, um ajuste 10 no 3 agora, 5317. Direita, Índia e Alfa, pode esperar 10, 1013, reporta pronto lá, no ponto de espera da 10, 35317. O 35317, próximo ponto espera 10, pronto. Autorizado alinhar e decolar, pistão 10, o vento 1,00 graus com 03 nós, o trip 5317. Além decola o trip 5317. Estabilizou em LS, voo 1816. Voo 1816, completo o procedimento, chamando torre 1-8, decimal 95. 1895, vamos, boa noite. Boa. Em Salvador, voo 1816. 1816, bom dia, continua a aproximação, reporta passando o marcador externo embaixo travado. Gente, bom dia, reportaremos externo, 1816. Duna. Direto Duna, afirmativo, descendo 2000 pés, azul 4178. Duna 2000, azul Externo, baixo travado, voo 1816. Voo 1816, autorizado pouso, pistão 10, vento 1,00 graus com 03 nós. Livre pouso, pistão 10, voo 1816. VIP 5317 decola aos 55, chama agora o controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia, trip 5344. Trip 5344, contato radar na decolagem 5380, saída Momo. 380 Momo, 5344. Tribe 5317, da presente, está autorizado direto posição Trova. Voo direto Trova 5317. E Trova 5317. No menos, solo aos 5-7, libera à direita, na minha escuta. Prossegue Alfa e Juliette, portão 612. Alfa e Juliette para o meia. Mantenha a sua escuta no 8 no meio. Gente da informação, Charlie. 154, boa. Aciona identificação na chegada à mar e desça para 2000 pés. Altímetro 1013. Ajustado 1013 para 2000 pés. Na chegada Mari, identificou o voo 1154. Solo Salvador, na escuta do Argento, Whisky Juliette Uniforme. Whisky Juliette Uniforme, bom dia, prossiga. Bom dia, Uniforme, posicionado no gate número 2, solicitação de reatores por 5 minutos para cheque de equipamento. Afirmativo, marcha lenta, o fiscal de pátio já entrou em contato conosco aqui, estamos cientes, reporta ao término, Whisky Juliette Uniforme. Tá ok, será informado ao término, obrigado. O controle autorizaria o procedimento ao azul 4178? Autorizado, ele é X-Ray 4178, reporte estabilizado no bloco. Reportará. Tribe 5317, o centro solicitou que mantivesse a proa de Trova e restringiu sua ascensão nível 360, ok? Trova 360, Tribe 5317. Trova 360, 5317. Dá para o táxi, 5360.